você tá? De novo eu te procurando, mas não vai ser pra te encontrar. Ontem eu vi você com ela, seu olhar não desviava dela, nem parecia o casal que cê fala que briga e briga. Eu conheci o outro lado da moeda, de quem passa a noite à sua espera. Tô caindo fora pra ela não sofrer. Então vai lá, fica com ela, valoriza ela. Nesse papel eu não posso ficar, ser amante de longe até rola com ela, por perto não dá. De longe até rola com ela, por perto não dá pra aguentar. Com ela por perto não dá pra aguentar. A qualidade extrema. Raul Costa Gravações. Portal do Eu vi você com ela, seu olhar não desviava dela, nem parecia o casal que cê fala que briga e briga. Eu conheci o outro lado da moeda, de quem passa a noite à sua espera. Tô caindo fora pra ela não sofrer. De longe até